A casa de madeira ainda guardava o calor do dia anterior quando o tio Adenor abriu a porta da cozinha que dava para a varanda dos fundos. O ar lá fora estava fresco, carregado com aquele cheiro de sereno que assenta sobre a grama durante a noite. Ele parou no batente por um momento. Não havia pressa. O mundo inteiro parecia estar dormindo, enrolado em um cobertor escuro e silencioso. Apenas a respiração lenta da própria casa acompanhava a dele. Talvez esta seja só mais uma daquelas noites silenciosas, em que alguém trabalha devagar, enquanto o mundo dorme. E às vezes, é só isso que a gente precisa para dormir junto. O assoalho da varanda rangeu levemente sobre o peso dos chinelos de couro. Era um som conhecido. Ele mesmo havia pregado aquelas tábuas décadas atrás, escolhendo o ipê mais resistente que pôde encontrar na época. Com o tempo, a madeira encolheu um pouco, acomodou-se ao clima, criou suas próprias vontades. Ele conhecia cada tábua que cedia, cada prego que havia subido um milímetro. Caminhou até a pequena mesa de canto onde deixava a lamparina. A caixa de fósforos estava exatamente onde a mão dele esperava encontrar. O risco do palito soou alto no silêncio da madrugada, um chiado rápido seguido do cheiro de pólvora e enxofre. A chama amarela nasceu tímida. Ele encostou o fogo no pavio da lamparina e ajustou a altura pelo pequeno botão lateral. A luz quente e alaranjada se espalhou em um círculo contido, revelando os contornos da varanda. As sombras das pilastras esticaram-se pelo chão. O velho marceneiro olhou para a fileira de vasos encostados no parapeito. Eram muitos. Vasos de barro, de tamanhos variados, alinhados com uma precisão que não era matemática, mas afetiva. Ali moravam as begônias. As folhas largas, algumas escuras com veios claros, outras de um verde metálico, pareciam veludo sob a luz trêmula da lamparina. A terra dentro dos vasos estava clara, seca nas bordas. Elas precisavam beber. No canto oposto da varanda descansava o regador de zinco. Era uma peça antiga, comprada na feira da cidade vizinha há tanto tempo que a cor original do metal já havia se perdido debaixo de uma pátina fosca e acinzentada. A alça superior tinha uma curvatura exata para o encaixe dos dedos, polida pelo suor e pelo atrito de milhares de manhãs iguais àquela. Ele caminhou até o regador. O ar da noite antes da claridade chegar atrás da serra era denso, quase palpável. Podia sentir a umidade tocando o rosto, mas sabia que essa umidade não chegava às raízes das plantas envasadas. A varanda tinha um telhado largo que protegia as begônias do sol forte da tarde, mas também as privava da chuva direta. A responsabilidade da água era inteiramente dele. Encostou a mão no metal do regador. Estava frio. Um frio bom, sólido, que acordava a pele da palma da mão. Não havia pressa para começar. Ficou ali, com a mão repousando sobre a alça, escutando o som de um grilo solitário que cantava compassado em algum lugar perto do muro de tijolos. O som marcava o tempo que não precisava ser contado. A Teresa sempre dizia que a água da noite era a melhor para as plantas. Ela falava que, no escuro, a terra estava descansada, pronta para receber sem que o calor do sol roubasse a umidade antes de chegar nas raízes profundas. Ele não sabia se isso era ciência de botânico, mas sabia que as begônias dela nunca haviam secado e não secariam agora. Suspirou devagar, sentindo o peito encher de ar limpo. A luz da lamparina vacilou com uma brisa mínima e voltou a se firmar. O cheiro do querosene misturou-se ao cheiro da madeira velha e da terra seca. Era a hora. O trabalho o esperava. Calmo e silencioso, no escuro de quem acorda antes da casa toda acordar. O tio Adenor levantou o regador pelo cabo. Estava leve, vazio desde a última rega. O som metálico oco ressoou de leve quando ele o afastou da parede. Perto da escada de acesso ao quintal, havia um grande tambor azul onde ele recolhia a água da chuva, canalizada da calha do telhado por um cano de PVC. A água da chuva era macia, sem o tratamento duro da água da rua. As plantas preferiam assim. Caminhou até o tambor. Os passos no assoalho soavam abafados, um ritmo lento que o corpo conhecia de cor. Tirou a tampa de madeira que cobria o recipiente. O cheiro de água parada e limpa, com um toque de folhas caídas que repousavam no fundo, subiu ao encontro do rosto dele. Era um cheiro de natureza guardada, de chuva engarrafada esperando o momento de voltar para a terra. Ele mergulhou o regador no tambor. A água engoliu o zinco com um borbulhar suave, um som líquido e redondo. O peso foi aumentando na mão dele à medida que o recipiente enchia. Sentiu o esforço repuxar levemente os músculos do antebraço e o tendão do ombro. Era um peso familiar, um peso que o ancorava no chão da varanda. Quando a água chegou a quase a borda, ele puxou o regador para cima. A água escorreu pela lateral de metal, pingando de volta no tambor com pequenos talos. Colocou a tampa de volta no lugar. O regador agora exigia as duas mãos para ser transportado com firmeza. A mão direita na alça superior, a mão esquerda apoiando o fundo ou a alça traseira. O corpo dele se ajustou ao peso, inclinando-se um pouco para o lado oposto para manter o equilíbrio. Era uma dança silenciosa com a gravidade. Aproximou-se do primeiro vaso da fileira, no extremo esquerdo, do parapeito. Era um vaso largo, de barro cozido, abrigando uma begônia de folhas espessas, quase pretas, com bordas recortadas. A terra estava solta na superfície. Ele inclinou o regador com cuidado. A água desceu pelo bico longo e saiu pelo crivo na ponta, dividida em dezenas de fios finos, como uma chuva miúda e controlada. O primeiro contato da água com a terra seca produziu um som quase imperceptível, um chiado muito leve de absorção. A cor da terra mudou imediatamente, de marrom claro e opaco para um castanho escuro, quase negro, brilhante sobre a luz da lamparina. Ele observou a água formar pequenas poças na superfície, que em segundos eram engolidas pelo solo sedento. Não havia urgência. Ele derramou um pouco mais, movendo o bico do regador em um círculo lento ao redor da base da planta, garantindo que a umidade alcançasse todas as bordas do vaso. A água não devia bater direto no caule, a Teresa o ensinou. O caule da begônia é gordinho, cheio de água. Se molhar muito, ele apodrece. A água tem que ir na terra, ao redor, para a raiz buscar. Aquele primeiro vaso bebeu bastante. O velho marceneiro esperou um instante, mantendo o regador levemente inclinado para trás, parando o fluxo. Olhou para as folhas. Algumas tinham uma penugem muito fina na superfície. A luz amarela da lamparina batia nelas, criando sombras miúdas. Um cheiro novo começou a subir ali mesmo. O cheiro incondestível de terra molhada, de poeira assentada, de vida que desperta no escuro. O braço relaxou um pouco a tensão. O primeiro vaso estava pronto. A terra agora estava nivelada e úmida, pesada dentro do barro. Ele deu um passo lateral, arrastando o chinelo macio pelo assoalho, posicionando-se em frente ao segundo vaso da longa fileira. O trabalho estava apenas começando, e o silêncio da noite continuava inteiro ao redor dele, sem qualquer perturbação. A rotina encontrou seu compasso. O tio Adenor moveu o bico do regador para o vaso seguinte, inclinou o metal. A chuva prateada caiu novamente, delicada, desenhando um círculo escuro na terra seca. O chiado da absorção repetiu-se. Ele acompanhava com os olhos o caminho da água, vendo como ela contornava um pequeno pedaço de casca de pinhos, como ela afundava perto da borda de barro. O ritmo assentou no corpo dele. Um passo para o lado, a inclinação do regador, a espera da terra beber, o retorno do braço. Era uma mecânica mansa, devagar. A respiração dele acompanhava o despejar da água. O cheiro de terra molhada agora estava mais forte, espalhando-se pela varanda, misturando-se com o ar frio da madrugada. Era um perfume denso, que trazia uma sensação de chão firme, de fundação. O terceiro vaso era menor, feito de uma cerâmica um pouco mais porosa. A água escorreu pela lateral interna do vaso e a parede de barro pareceu suar por fora, escurecendo instantaneamente. A Teresa gostava desses vasos que respiram. Ela dizia que plástico sufocava a raiz, não deixava a planta saber se estava frio ou calor lá fora. O barro não. O barro avisava a raiz sobre o tempo. Ele lembrou de quando foram juntos comprar aqueles vasos. Tinha sido em uma olaria na beira da estrada de terra, muitos anos atrás. Ela passava a mão pela borda de cada um, testando a aspereza, batendo os nós dos dedos para ouvir o som. Se o som fosse muito metálico, ela deixava de lado. Queria os que soavam graves, abafados. Dizia que eram os mais gentis com as plantas. Ele apenas carregava as pilhas para a caçamba da caminhonete, observando o cuidado dela com coisas que pareciam tão simples. A água continuou fluindo do regador. O quarto vaso, o quinto. O peso no braço esquerdo começava a diminuir sutilmente à medida que o tambor de zinco se esvaziava. Cada inclinação exigia um pouco mais de ângulo para que a água alcançasse o bico. O som da água dentro do regador mudou, ficou mais oco, ecoando nas paredes de metal. Ele não olhava para o quintal escuro além da varanda. A atenção estava inteiramente contida naquele espaço iluminado pela lamparina, naquele metro quadrado de atenção que se movia com ele. O mundo inteiro era apenas o assoalho, o parapeito de madeira, os vasos redondos e as folhas assimétricas das begônias. No sexto vaso, a planta estava um pouco tombada para o lado, pesando com o próprio crescimento. Ele regou a base com o mesmo cuidado. A água formou uma bolha de ar na terra que estourou com um som úmido, deixando um pequeno buraco escuro. O velho marceneiro observou a água preencher aquele vazio e sumir para baixo. A paciência da terra em engolir a água era a mesma paciência que ele tinha em derramar. Ficou nisso. O movimento se repetia sem pressa, sem que ele precisasse pensar nos músculos que usava. Era um conhecimento encravado nos ossos. A noite continuava parada, fria e imensa, enquanto ele cuidava daquele pequeno pedaço de vida enraizada. O cheiro da umidade agora tomava conta de tudo, um cheiro que o abraçava e dizia que as coisas estavam exatamente onde deveriam estar. O regador inclinou-se sobre o sétimo vaso, mas o tio Adenor parou o movimento antes que a água saísse. O bico de zinco ficou suspenso no ar. Entre duas folhas largas e verdes de uma begônia asa de anjo, havia uma folha seca. Estava marrom, enrolada sobre si mesma, presa ao caule por um fio de fibra ressecada. Ela destoava da vitalidade úmida do resto da planta. Ele recuou o regador. O peso do metal exigia firmeza, então ele o apoiou lentamente no assoalho da varanda. O fundo de zinco tocou a madeira com um estalo abafado. O braço agradeceu o descanso momentâneo. Com a mão direita livre, ele se aproximou do vaso. A luz da lamparina projetou a sombra dos dedos dele sobre a parede da casa. Dedos grossos, com juntas marcadas por décadas de lixa, serrote e formão. Aproximou os dedos da folha morta. O toque foi leve. A folha estava quebradiça, com a textura de um papel muito velho que foi deixado no sol. Ele a segurou entre o polegar e o indicador e deu um puxão mínimo, um giro quase imperceptível. A folha soltou-se do caule com um estalo seco, sem resistência. A planta parecia pronta para deixá-la ir. Trazia a folha na mão. Observou a trama de veios que ainda marcava a superfície seca. Era impressionante como a estrutura permanecia mesmo depois que a vida se retirava. Como marceneiro, ele entendia de veios, de caminhos por onde a seiva passava. A madeira morta que ele trabalhava na oficina era, no fundo, a mesma coisa daquela folha, uma memória de algo que um dia bebeu água da terra. Enquanto segurava a folha, um som muito fino chamou a atenção dele. Uma marispa pequena, de asas pardas e aveludadas, voava em círculos irregulares em torno do vidro quente da lamparina. O bater das asas contra o vidro produzia um tique-tique muito rápido e insistente. Ela buscava a luz, batia na barreira invisível, afastava-se e tentava de novo, presa naquela órbita miúda. O velho ficou olhando a marispa por um momento. O pólen das asas dela manchava levemente o vidro limpo da lamparina. O inseto não parecia se machucar, apenas insistia na sua dança desajeitada. O velho não tentou espantá-la. Havia espaço suficiente na varanda para ele, para as plantas e para a pequena criatura noturna. Com um movimento suave, esmagou a folha seca dentro da mão fechada. Ela virou o farelo áspero contra a pele calosa. Levou a mão até a base do vaso e abriu os dedos, deixando os pedaços caírem sobre a terra ainda seca. A Teresa sempre fazia isso. Dizia que a folha que morre tem que voltar para o vaso para virar comida para a folha que nasce. Nada se perde, tudo vira terra de novo. Limpou a poeira da mão esfregando-a na lateral da calça de brim. O tecido grosso raspou na pele. Voltou a abaixar-se, dobrando os joelhos com a cautela que a idade exigia. A mão direita encontrou a alça superior do regador. A esquerda apoiou a lateral. O metal ainda guardava a frieza da água. Levantou o peso novamente, retomando o equilíbrio. Posicionou o bico sobre o sétimo vaso, agora livre da folha seca. A água voltou a cair. A terra bebeu. O cheiro subiu. Tudo se repetiu no ritmo de sempre. A constância do gesto trazia uma paz sólida para a cabeça dele. O tio Adenor sentiu a água do regador chegar ao fim. O fio que saía do crivo ficou fino, falho, e depois parou, restando apenas um gotejar lento. Ele abaixou o metal. Precisava de mais água. O caminho até o tambor azul foi refeito, os mesmos passos curtos sobre o assoalho de ipê. O mergulho do regador repetiu o som borbulhante, engolindo a água da chuva guardada. Quando ele se virou de volta para a fileira de vasos, notou que a luz ao redor havia mudado sutilmente. A escuridão profunda do quintal, que antes parecia uma parede sólida além da varanda, começava a ceder. Não era ainda o amanhecer. Estava longe do sol aparecer. Era aquela primeira quebra do breu, o momento em que as sombras deixam de ser pretas e passam a ser de um azul muito escuro, quase cinza. O contorno do grande abacateiro no fundo do terreno começou a se desenhar contra o céu. A chama da lamparina pareceu um pouco mais fraca diante dessa mudança imperceptível do mundo. A luz amarela ainda iluminava os vasos, mas agora disputava espaço com a claridade muito rala que descia do telhado. Uma brisa nova passou pela varanda. Não era o vento parado da madrugada profunda, mas um sopro um pouco mais frio, que trazia o cheiro de mato úmido de muito mais longe, talvez lá do Morro do Pasto. Ele sentiu o vento tocar a nuca. Ajeitou a postura, sentindo o peso do regador cheio puxar os ombros para baixo. Caminhou até o oitavo vaso. A água voltou a cair. A terra bebeu. O cheiro subiu. Tudo se repetiu no ritmo de sempre. A constância do gesto trazia uma paz sólida para a cabeça dele. Olhou para a begônia que estava regando. Era uma muda que havia crescido muito nos últimos meses. As folhas eram de um verde claro, cheias de pintas brancas, como se tivessem sido respingadas com tinta. Ele lembrava bem de onde aquela planta tinha vindo. Não tinha sido comprada em floricultura nem trazida de feira. Tinha nascido de um galho quebrado. A Teresa tinha o costume de salvar qualquer pedaço de planta que caísse. Se o vento quebrasse uma haste, ou se um cachorro esbarrasse no vaso, ela recolhia o galho machucado, pegava um copo de vidro americano, daqueles de tomar café na padaria, enchia de água limpa e colocava o galho lá dentro. Deixava no peitoril da janela da cozinha, onde batia apenas a claridade da manhã. Ele observava o copo. Nos primeiros dias nada acontecia. O galho parecia apenas um pedaço de mato morrendo devagar. Mas com o tempo ele via pequenas pontas brancas surgirem na parte submersa do caule. Raízes, finas como fios de cabelo, frágeis, procurando nutrientes na água pura. Quando as raízes estavam longas o suficiente, parecendo uma teia branca dentro do vidro, Ela preparava um vaso novo com terra fofa e transferia a muda. Aquela begônia pintada era filha de um desses copos d'água. Tinha sobrevivido à quebra, à água fria do vidro, à transição para a terra. Agora estava ali, forte, espalhando folhas largas para fora do vaso de barro. O velho marceneiro moveu o bico do regador com cuidado extra ao redor da base dela, garantindo que a água descesse até onde aquelas raízes antigas e brancas estivessem escondidas. A luz do céu clareou mais uma fração. O galo do vizinho dos fundos ainda dormia. O silêncio na varanda era quebrado apenas pelo chiado da terra molhada e pelo vento leve nas folhas do abacateiro distante. Ele deu mais um passo de lado, levando o regador cheio para o próximo vaso. O trabalho continuou pelas mãos dele, calmo e certo, acompanhando a virada invisível da noite. O assoalho rangeu de um jeito diferente sobre o pé esquerdo do tio Adenor. Era a tábua perto da pilastra central. Ele sabia que ali havia um nó na madeira que deixava a superfície um pouco irregular. Não era um defeito, era uma característica da árvore que não pôde ser apagada pela plaina. Ele gostava daquela imperfeição. Mantinha o pé ali por um instante, enquanto a água do regador fluía para o décimo vaso. A fileira de plantas estava acomodada sobre um longo banco de madeira rústica, um degrau largo que corria paralelo ao parapeito. O marceneiro olhou para a estrutura do banco enquanto a água molhava a terra. Ele mesmo havia construído aquilo. Foram semanas de trabalho na oficina dos fundos, muito antes do cabelo dele ficar branco, muito antes da varanda ter tantas plantas. A memória veio inteira, trazida pelo cheiro da madeira úmida que respingava fora dos vasos. A Teresa tinha o costume de reclamar que os vasos no chão davam dor de costas para regar. Ela queria algo elevado. Ele, com a precisão que a profissão exigia, desenhou um móvel complexo em um pedaço de papel pardo. Queria fazer encaixes perfeitos em rabo de andorinha, usar peroba rosa polida, aplicar verniz marítimo para resistir à água. Queria uma obra de arte para as plantas dela. Ele lembrava da noite em que mostrou o desenho na mesa da cozinha, sob a luz da mesma lamparina que agora iluminava a varanda. Ela olhou para o papel, passou o dedo pelos traços retos de lápis e sorriu. Um sorriso prático. Disse a ele que não precisava de luxo para segurar vaso de barro. Disse que a madeira muito polida e envernizada não combinava com a terra. A terra gosta do que é rústico, do que respira, igual ao barro. Ela pediu tábuas grossas, fortes, pregadas de um jeito simples. Queria frestas entre as madeiras para a água escorrer e não empoçar. Ele havia sentido uma ponta de decepção na época. Queria mostrar serviço, queria dar o melhor do seu ofício para ela. Mas obedeceu. Foi à madeireira, comprou pranchões de garapeira pesada, madeira dura que aguenta o tempo. Cortou no tamanho certo, lixou apenas o suficiente para tirar as farpas perigosas e montou a estrutura com pregos grossos e parafusos rústicos. Deixou o espaçamento de um dedo entre cada tábua superior. Não passou verniz, apenas um óleo mineral para proteger o básico. Quando instalou o banco comprido na varanda e ela colocou os primeiros vasos em cima, ele entendeu. A madeira crua, amarelada no início, foi escurecendo com o tempo. A água que vazava dos vasos escorria pelas frestas, manchando a garapeira com tons de marrom e cinza. A terra que caía ficava presa nos veios. O banco deixou de ser um móvel feito por um homem e passou a ser parte do jardim. Ele envelheceu junto com os vasos, aceitou a umidade, aceitou o peso, tornou-se perfeito justamente por não tentar ser impecável. A água continuava caindo do bico de zinco. O velho observou como a base do vaso de barro deixava uma marca redonda e úmida sobre a madeira do banco. A garapeira bebia um pouco daquela água também. Havia uma aliança silenciosa ali, entre a árvore que virou tábua, a terra que virou vaso e a água que mantinha a planta viva. Tudo se sustentava. Ele moveu o regador para o vaso seguinte sem afobação. O braço mantinha a inclinação exata. O cheiro da terra molhada agora estava impregnado no ar, um perfume maduro. Ele não sentia mais a decepção de não ter feito o móvel envernizado, sentia um orgulho silencioso. tinha feito o que precisava ser feito. Tinha construído um lugar onde as coisas podiam durar, e elas estavam durando. A água infiltrou-se na terra seca do 11º vaso, e ele apenas esperou, acompanhando o tempo de absorção, inteiro naquele momento, inteiro naquela varanda. A fileira de vasos estava chegando ao fim. O tio Adenor sentiu a inclinação do regador ficar mais íngreme. O peso nos braços era quase nulo agora. Restava apenas o metal e o último litro de água balançando no fundo. O som dentro do tambor de zinco era raso, um ecado metálico que avisava que o trabalho estava terminando. Faltavam apenas 3 vasos. Eram os menores, enfileirados perto da parede da casa, onde o vento batia menos. Abrigavam mudas mais novas, com folhas miúdas que ainda estavam descobrindo a direção da luz. Ele posicionou o bico com um cuidado redobrado. Um jato forte demais poderia cavar um buraco na terra rala e expor as raízes finas. Inclinou o metal milímetro a milímetro. A água saiu em um fio trêmulo e delicado. O corpo dele sentia o fim da jornada. As costas curvadas levemente para a frente durante tanto tempo pediam para endireitar. Os joelhos, firmes no assoalho, sentiam o frio que subia da madeira. Mas ele não acelerou o gesto. A pressa no fim de um trabalho sempre estraga o que foi feito com paciência no começo. Na marcenaria era assim. A última lixada, aquela que dá o acabamento final, é a que exige mais calma, sob pena de riscar a peça inteira. Com a água e a terra, a regra era a mesma. A penúltima begônia recebeu sua parte. A terra fofa estralou baixinho, aceitando a umidade. Ele observou uma gota de água que havia espirrado e pousado sobre uma folha verde. A gota ficou ali, redonda, intacta, refletindo a luz alaranjada da lamparina como uma pequena pérola de vidro. A folha não absorvia a água, ela apenas a segurava. A natureza sabia o que devia ir para a raiz e o que devia apenas lavar a superfície. O cheiro da varanda agora era denso e completo. Não havia mais o pó da terra seca no ar. Tudo cheirava a chuva recente, a barro molhado, a vida hidratada. Era o cheiro de um ciclo cumprido. O ar parecia mais pesado, mais limpo para se respirar. Ele encheu os pulmões devagar, sentindo o frescor descer pela garganta. A luz ao redor havia avançado mais um pouco. O azul marinho do céu já tinha um toque de cinza claro perto do telhado. Os contornos das pilastras da varanda estavam mais nítidos. As sombras projetadas pela lamparina começavam a perder a força, desbotando no assoalho. O mundo estava se preparando para acordar, mas ele ainda tinha o domínio daquele último pedaço de noite. Chegou ao último vaso, o menor de todos. A água desceu do regador em um filete contínuo. O som foi breve. A terra escorreceu por inteiro em poucos segundos. Ele manteve o regador inclinado até que a última gota caísse do crivo, pendurando-se no metal por um instante antes de se soltar e atingir o solo. O tambor de zinco estava vazio. O braço do velho marceneiro relaxou completamente. Ele abaixou o regador, deixando-o pender ao lado do corpo. O esforço muscular da última hora dissipava-se lentamente, trocado por uma sensação de leveza e de dever cumprido. O trabalho com a água havia terminado. As begônias estavam saciadas. A varanda estava regada. O silêncio antes habitado pelo chiado da água agora estava preenchido apenas pelo som do próprio vento nas folhas úmidas. Ele ficou parado ali, diante do último vaso, sem urgência para sair. O corpo estava acostumado com a imobilidade da atenção. Passou os olhos por toda a extensão do banco de garapeira, revendo o caminho molhado que havia percorrido, os vasos escuros, as folhas limpas, a terra assentada. A obra estava pronta para receber o dia. O tio Adenor virou-se devagar, os chinelos arrastando macios num assoalho de ipê. Caminhou de volta para o canto oposto da varanda, perto do grande tambor azul. Era ali o lugar do regador. Abaixou o braço e apoiou a base de zinco sobre a madeira. O metal tocou o chão com um som seco e definitivo, um ponto final na frase longa daquela madrugada. Soltou a alça. Os dedos da mão direita estavam levemente rígidos, moldados pelo tempo em que seguraram o peso. Abriu e fechou as mãos algumas vezes, sentindo as articulações estalarem baixinho. Esfregou as palmas na lateral da calça para secar qualquer respingo perdido. A textura do brim áspero trouxe a sensação de volta para a pele. A poucos passos dali, encostado na parede da casa, havia um banco simples de madeira, menor que o das plantas, feito apenas para sentar. Ele caminhou até lá, apoiou as duas mãos nos joelhos e sentou com um pequeno suspiro que se perdeu no ar frio. As costas finalmente encostaram na madeira vertical. O corpo inteiro cedeu ao descanso. Daquela posição, ele tinha a visão completa da varanda. A lamparina continuava acesa sobre a mesinha, a chama agora muito pálida contra a claridade cinzenta que começava a tomar o quintal. A luz amarela ainda iluminava os veios do assoalho e refletia no barro úmido dos vasos. A fileira de begônias parecia mais viva, mais presente, respirando a água que ele havia entregado. O cheiro de terra molhada envolvia o banco, a varanda, a casa inteira. Era um cheiro bom de se habitar. O velho cruzou as mãos sobre o colo. Não pensava no que faria depois, nem pensava no café que precisaria coar, nem na madeira que precisava cortar na oficina. O tempo daquelas coisas ainda não havia chegado. Um passarinho piou fraco nos galhos do abacateiro, o primeiro som do dia se anunciando de longe. A mariposa que rondava a lamparina havia desaparecido, talvez cansada de buscar o fogo. A noite estava terminando, escorrendo silenciosa pelos vãos do telhado. Ele sentiu a brisa tocar o rosto, fria e mansa. Apoiou a cabeça na parede de madeira e ficou ali, de olhos abertos, assistindo à umidade penetrar na terra enquanto o escuro se despedia.